menores e as melhores condições. Nidi e Companhia. Tradição, qualidade e bons preços. Marechal Cândido Rondon. Difusora. Eleições 1990. Nico, você é o último que está ainda na batalha, já que os outros postos já encerraram o seu trabalho e deverão retornar só pela manhã. Nós continuamos aqui com o deputado Werner Vander e antes dessas intervenções do João Marcos, da tua e do ginásio do esporte, nós perguntávamos ao deputado Werner Vander sobre a perspectiva dele em relação à possível eleição do candidato Hélio Lino Russo. Bom, minha impressão é que o Hélio vai repetir o que aconteceu comigo em 74. Eu sou eleito de Marechal Rondon. Os votos que eu fiz em 74, só em Marechal Rondon, foram suficientes. Acho que o Hélio, com a projeção que foi feita por você, Hélio, deve dar o resultado já no deputado eleito. Hélio Russo, no meu entender, já é deputado eleito pelos votos de Marechal Rondon. Algumas surpresas estão se verificando, por exemplo, o Nelson Friedrich em Toledo e o Dirce Lipandi em Cascavel. Como é que se vê isso? Bom, ele disse que ele tinha uma bandeira no estado de Iguaçu, é uma surpresa, era uma rompe muito grande a votação dele em Cascavel. É a votação a maior. E o Nelson Friedrich, eu acho que é uma surpresa a menor. A projeção dele em Toledo era de fazer bastante voto. E não está fazendo aquilo que ele esperava. A sua perspectiva em relação ao oeste do Paraná, quantos federais e quantos estaduais o senhor espera que possam ser eleitos? Eu estou meio perdido agora, porque esse número de votos branco e nulo me deixou bem desnorteado. Eu não sei, porque depende de outras regiões, né? Então, não sei se o percentual é quase mesmo, mas não vai passar de 4, 5 deputados federais de jeito nenhum. E federais e estaduais, 8 no máximo, 7. Não sei, não poderia nem ver o nome deles hoje, porque muito cedo ainda para dar esse nome. Um é o de Marechal Rondon, é o Rui. Amanhã nós abrimos as urnas em Nova Santa Rosa. Você acredita que Nova Santa Rosa repetirá o resultado de Toledo, que é onde 203 candidatos pegaram, 208 candidatos pegaram votos para o estadual e 156 para a federal? Ou Nova Santa Rosa deverá mais ou menos repetir nos mesmos candidatos?